Meu treinador é Deus. Evandro Piotti escalou pra jogar. Olhou pro banco e disse: Zica, vai lá, cumprimentei os meus. E vem pra atacar. Lembrei da frase ali: Zica, vai lá. Como zumbi em Palmares. Uau. Difícil ver meu nome sem ter o som natural. Tipo as BR, solo nacional. Anderson Silva, eles mostram que chego e plá. 15 minutos de fama, business. Os meus já duram anos. Vamos, liguem pro Guinness. Vai, banho nos times. Bom tema pra filme. Por parecer mentira, pique, reclame, fitness. Sobrevivi no inferno, a meta. Ser alvo de câmeras que não fossem do circuito interno. De social, quero, pois somos como Cuiabá. Quente, até no inverno, aí, ó como o tio compete. O céu é o limite, isso cê viu em 2007. Rua, como dá panfleto, vim botar pra fuder. E você sabe o que eles dizem sobre os preços. Meu treinador é Deus, escalou pra jogar. Olhou pro banco e disse: Zica, vai lá, cumprimentei os meus. E vejo pra atacar. Lembrei da frase ali: gravadoras creem que a sorte gera um emicida. Eu creio que isso também é o que as mantém com vida. Fomos lebre e tartaruga na corrida. Normal, até a tartaruga manda tchau. Moça, vem cá, moça, vem lá. Sem pá, vem pá, quem tá mosca. Opa, nem dá, tenta, sei lá. Ouça, Neymar, opa, reinar, contar. Glória sem par, tá ligado? Verbos lembram Transformers, a vingança dos derrotados. Suados, versos, refrões, eles tocam nos iPods. Eu toco nos corações, maloqueiro perdido no lodo. No primeiro, como um recém-nascido, baguncei o tabuleiro todo. Meu ritual, sem Anthony Hopkins, sou da Norte. Mas é mais fácil me ver nos Trading Talk. Meu treinador é Deus, escalou pra jogar. Olhou pro banco e disse: Zica, vai lá, cumprimentei os meus. E vem de pra atacar. Lembrei da frase ali: Zica. Era Madeirite, moleque, fute, grafite e black books. Hoje beats, MacBooks, hits em iPad, boots. Sem cockpit ou black loot, pick, grab, Gucci, kits, checks, surgem, blitz, raps. Curte, tipo fela, curte, pela, cutis também. Por que não, hein? Então, tô tão bem nas esquinas que a Intel patrocina. E eu nem sei o que tem a ver processador e rima. E é melhor vocês aprender a lidar com toda essa inveja, esse ódio. Botei a rua no pódio. Óbvio que não tá no meu plano tirá-la de lá no próximo episódio. Em poucos takes, pus mixtape nos top 10 disco do ano. E eles odeiam rap lá, mano. Amor e flow, muito flow. Aê, respeita quem pô... São Paulo! Meu treinador é Deus, escalou pra jogar. Olhou pro banco e disse: Zica, vai lá, cumprimentei os meus. E vem de pra atacar. Lembrei da frase ali: Zica, vai lá. Evandro Fiotti, Emicida.